Conversas Aleatórias. Olá, ouvintes, esta é a emissão 36. Queremos nós. Queremos de querer de acreditar, não é queremos de querer. Emissão 36 de Conversas Aleatórias, a primeira às 18 horas. É 18, não é? É. É. Às 6 da tarde, portanto, 7 em Espanha e 5 na Madeira. Nos Açores. Nos Açores, é o que eu disse. 6 horas em Portugal, então, na Madeira, 5 nos Açores. É hora para começar neste domingo 5 de maio de 2013 com conversas aleatórias com o trio Nuno Miguel, que já falou muito. O Carlos Bonaparte vai falar agora. Já, agora. E o Joaquim Pereira também vai falar depois. Depois. E então, hoje vamos falar... hoje vamos falar sobre Portugal, mais uma vez. Há uns tempos, foi há um mês, não? 3 semanas, 4, não sei. Há 2. Não, 2 não pode ter sido, porque há 2 foi sobre o PREC. Então foi 3. Há 3 semanas falámos sobre os regionalismos em Portugal. No início da emissão dissemos que iríamos falar primeiro sobre palavras, as expressões que conhecíamos, comparar as coisas engraçadas. E depois também comparar as próprias pessoas, os povos de Portugal. Mas a verdade é que só com as palavras tivemos quase uma hora a falar. Carlos Bonaparte, faça o favor de explicar que a partir de hoje... Pois é, a partir de hoje, já agora boa tarde, não é? Nós não estamos boa tarde nem nada. Pois não. Pois não, deixa-me aqui dizer boa tarde primeiro. Eu. Muito boa tarde a todos. E esperemos que... que não passemos do horário previsto. Que é o que ele vai falar agora. Exatamente. Boa, deixa. Deixa-se deixar. Eu deixo. Pronto, obrigado. Que agora o nosso tempo é maior. Nós agora não vamos ter 30 minutos, mas sim 60. Ou seja, a partir deste dia 5 de maio, está reservado para conversas aleatórias a duração de 60 minutos. Agora podemos passar até aos 90. Agora vamos passar mais ou menos meia hora. Não, agora, é que até agora nós chegamos, passamos uma vez a uma hora, que foi quando falámos sobre a história de Portugal, que aí não foi uma hora, foi uma hora e meia, que nunca mais saímos aqui. Mas nos outros quase sempre passamos os 30 minutos e assim já temos margem. Mesmo que passemos os 30, 40, 50, ainda estamos dentro do tempo. Espera para a pancada que vai chegar ao fim da hora e ainda vamos continuar. Não. Dia 5 de maio que é histórico, não é, Joaquim? Faz anos que não sei o quê, como é que era? Você já fungou aqui. Não era no dia 5 de maio. Ah, pois, olha, ainda bem que... Nem se lembrava. Não, e a minha mulher já me lembrou. Ah, casaram-se, não foi? Não foi primeiro... Casar. Esqueci-me de telefonar à minha prima para lhe dar os parabéns de 50 anos de matrimónio. Hoje? Hoje. Ah, que ainda vai que tempo. Foi? Ainda vai tempo. Ainda bom, ainda não faltam umas horas para acabar. Ainda não são 24. Mas também foi neste dia que eu iniciei o namoro com, que é hoje a minha mulher, que vamos fazer agora 37 anos. 37? 47. Ah, estava a achar estranho um filho ter mais de 10 anos que o casamento. Não, mesmo. 47. Portanto, também é um dia histórico por causa disso. Ah, está. Como eu falei no outro dia, começámos este programa, a primeira gravação no dia 1 de setembro, dia do aniversário, e prolongámos por uma hora no dia 5 de maio. Este programa devia-se chamar Joaquim Aleatório. Isso em homenagem às suas datas. Não sei porquê. Eu que sou uma fraca figura, tenho as paredes e os muros todos em cima de mim. Como é que eu me safo? Mas Joaquim Aleatório ficava um bocado esquisito. Mas... O que é que tem a ver com o tema de hoje? Nada. Estávamos a falar sobre Portugal, regionalismos. Vamos falar hoje sobre as pessoas em si. Começo desde já. Eu tenho alguns exemplos para dar, vou dar mais à frente. De pessoas que conhecemos ou de exemplos que já, com os quais já nos deparamos. Deparamos é bonito, não é? Deparamos, sabes o que é um paramo? É antes de Espinho. O comboio passa lá no Paramo. Mas porquê que se chama isso? O que é um paramo? Mais uma. E o que é um paramo? Tem a ver com os campos. Pois, exatamente. Mas sim. Não sei o que é, mas sei que é. É um campo grande. E em Paramos há muitos campos grandes? Ali antes de morir. Campo grande só conhecia um. Havia. Aquilo é Silvalde, Paramos e Mouris. Exato. É. Mas são grandes extensões de terra para a agricultura. Isso é o que dá a fazer muitas palavras cruzadas, não? E muita busca no dicionário, que também sou maluco por dicionário. É o seu livro preferido. Se um dia fizer um inquérito, qual é o livro da sua vida? O dicionário da língua portuguesa. Para algumas é a Bíblia. Para mim é o dicionário. Ora, aí está. Olha, notem, foi à missa. Não vi lá. Para ver a etimologia das palavras. Nós, exemplos com que nos deparamos. E, claro que, isto é sempre uma análise global, porque, como em tudo, cada pessoa é uma pessoa. Nem todos os alemães são frios, nem todos os britânicos são indelicados com estrangeiros. É aleatório. Não é bem aleatório. Aleatório é meio ao calhas, é o que surgir. Aqui estamos a falar de mais uma questão de percentagem. É mais fácil num determinado local encontrarmos assim e assim. O que não quer dizer que todas as pessoas daquela cidade, daquela região, sejam assim. Carlos, dá-me assim um exemplo, dois, três, acho que te lembrares de diferentes posturas, personalidades que tu já tenhas conhecido que são, para ti, são características daquela região, daquela cidade, de Portugal. Mais exemplos, talvez a mim os mais vincados. Évora. Que também, é uma... Também tens, claro. Sempre que disseres uma cidade, situa. Baixa ou lenta? Sim. Évora, baixo. Baixo. Évora, pronto. Évora, distrito, aquela parte ali... não é alta. Beja já não tanto, embora também conheça pessoas lá, mas é engraçado. Porque Beja para Évora há uma certa diferença. Em termos de personalidades. Mas Évora... duas coisas que eu gosto muito das pessoas de Évora. Primeiro, a simplicidade. Por outro, a cultura. São pessoas que, por regra, primeiro são mais calmas, têm mais tempo para os outros. Mas, ao mesmo tempo, não são aquelas pessoas campestres, não quer dizer que não saibam nada, mas não têm aquela rudeza, aquela frieza a falar com as pessoas. Não, têm uma certa... Nível. Mas comunicabilidade. Isto mais... As mulheres, os homens, já, a percentagem também é bastante grande, mas já é menor. Os homens já têm uma forma mais rude de falar. Ainda assim, os homens têm uma... É engraçado que os homens, como é que é dizer? O homem, além de já no... Aliás, o homem mais de Évora é muito pacífico. Até o dia em que tem motivos para não ser. Mas também quando não tem que não ser, não é de todo. Mas, a partir do... O Eborense é uma pessoa mais pacífica. A mulher também é muito, muito danada. A mulher também é danada. Ou seja, é um bocado isso. Eles são muito calmos até a altura em que alguém tenha que fazer perder a paciência. Mas também não é fácil fazê-los perder a paciência. É preciso algum motivo concreto para que percam. Dá-me muito essa impressão. Eu que convivo com algumas pessoas de Évora e algumas vezes de perto. Ainda são com algumas, com várias pessoas de Évora. Tive o prazer de conhecer várias delas pessoalmente. E reparo nisso. Reparo que as pessoas têm, acima de tudo isso, mais tempo para, por exemplo, Aveiro não. Aveiro, apesar de terem mais tempo... Já estás no segundo exemplo? Já. Deixa-me refletir sobre o primeiro. Joaquim, encontras explicação para isso? Eu acho que encontro. Eu tenho uma ideia em relação às pessoas do interior, no litoral. Quase em todo o país. E Évora é muito mais para o interior do que para o litoral, como é óbvio. O que diz? Uma coisa importante... É o meio, é o habitat de cada povo desses. Se nós repararmos do Alentejo, o Ribatejo ainda não, mas do Alentejo para baixo, e chegamos até ao Algarve, o clima deve influir muito na mentalidade dessas pessoas. Porque... Realmente dá-lhes a calma e viemos pelos cantares e essa coisa toda, é um pouco calmo, mas como disse Carlos muito bem, também quando lhes chegam os azeites, cá vem meu amigo, mas na essência são calmos. Eu quanto a mim, essencialmente, penso eu que seja do clima. Mas está... Estamos a sugerir que são um bocado extremos. Também são calmos, mas quando lhes chateiam, exageram na resposta. Eu parece mais que eles é do estilo... Eles não são propriamente pessoas violentas. Fazem mal, mas de forma esperta. Ou seja, eles não fazem uma chamada à espera e partem a boca à pessoa X ou Y. E eles deixam a pessoa X ou Y o pior possível em termos de praça pública, não é? Ou seja, em termos de... Deixam a pessoa mesmo ficar mal, sem argumentos. Às vezes sim, também violência, como é lógico. E violência física, mas muitas vezes é a violência verbal. Aliás, aquela história do zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades, vem precisamente daí. E é muito por aí que eles vão. Mas é só em casos extremos que eles chegam a isso. É um pormenor que eles têm. É, como é dizer, ao tratar do assunto, para ferir, mas sem violência. Ali aquele ferir irónico, assim, eles têm um dão, e nós vemos pela analfabetos mesmo. Fazem poemas, fazem músicas. É um povo que sabe mexer com as palavras, e sabe mexer com as palavras para o bem, mas também para o mal. Um lugar ao sul dedicava-se... É isso. Dedicava-se ao Alentejo, não é? E eu, num inicialmente... Não, o lugar ao sul é Rumo ao Sul. Rumo ao Sul, foi os meus primeiros anos de Lisboa, e claro que eu ia daqui do Porto, essa coisa toda, nós dizíamos, Alentejanos e Algarvios e cães de caça são todos da mesma raça. Mas depois, dizia-se lá muito isso, Alentejanos, Algarvios e cães de caça é tudo da mesma raça. Claro, a denegrir os Alentejanos e os Algarvios. Mas, depois, ao longo dos anos, e as convivências que fui tendo, e depois, com este programa do Rumo ao Sul, como é que ele se chama? O Bordão, o Rafael, o... Qualquer coisa é Bordão. Acho que era Rafael mesmo. É Rafael. É. Não. É o Rafael, é. O Bordão Pinheiro, qual era o primeiro nome dele? Rafael. Pois, então não é o Rafael, não é esse. Bem, não interessa. É o Bordão, senhor Bordão, que... levantem não. Tirar-lhe no programa, aos senhores. Conclusão. Com ele, aprendi a conhecer muito melhor o que era a essência do povo alentejano. Foi aí que eu comecei a ver a maneira de conviver, de tratar com um desconhecido. Eles recebiam o desconhecido como se fosse da família. Quer dizer, um planinho mesmo, com, vá lá Deus, com o coração ao pé da boca. Falou no clima. Só uma pergunta, só uma observação. Basta ver até como eles organizaram a cidade. A cidade de Évora é talvez o maior exemplo. Há outras mais pequenas, como Raiolos, como... Também conheço. E o Mourão também, acho que é Mourão que se chama. É Mourão. O Corval também, pronto. Mas o Corval, acho que não é a cidade do Corval. Mas pronto, não. Mas é ali uma... Mas pronto, são... Já, aí já é mais aldeia do que cidade. Mas pronto, mas das duas formas são ali várias... A forma como eles organizam aquela parte ali... Eu fui a uma aldeia, que era a aldeia de Igrejinha, que fica mais ou menos a 22 km da cidade de Évora. Da cidade mesmo, estou a falar do distrito, estou a falar da cidade de Évora. Ou seja, não faz parte do distrito. E ali aquela cidade, aliás, aquela aldeia, é a forma... E é uma aldeia, não é? Mas a forma como aquilo está organizado, sem dúvida impecável, aquilo... Eles têm ali uma organização muito cuidada, muito espaçosa também. Nós temos aqui algumas partes da cidade de Gaia que são, Deus me livre, passeios que nem meia pessoa cabe. Nós temos que nos encostar à parede porque os carros vão quase a passar por cima de nós. Ruas estreitinhas. Ali não. Ali eles têm ruas grandes, ruas largas, muitas vezes sempre possível ruas largas e ruas grandes. E claro, pois, o clima, não é? Aquele sol todo, aquela... Até o próprio ar é mais leve a respirar, mas muito mais leve a respirar. Posso dar um à parte? Desculpa lá interromper o teu raciocínio. Estás certo em parte. Porque, por exemplo, tu em Évora tens lá ruas, como em Coimbra, como no Porto, como em Braga, ruas que são aquelas, eram aquelas ruas primitivas, que são estreitinhas, o sol quase que não entra lá. É da média. Sim, claro, claro, mas depois... claro, houve uma expansão e a coisa começou a popularizar de povo. Começou a ser muito povoado. E então eles, nas novas coisas, ruas e que fizeram, foi o que aconteceu aqui em Gaia. Vocês que são daqui, eu não sou de cá, mas devem conhecer melhor do que eu. Vai-se por cada ruela, e trânsito às vezes com dois sentidos, que agora já estão a cortar. Claro que agora já há avenidas com dois sentidos, até com quatro faixas. Mas, inicialmente, todas as cidades e vilas de Portugal, e aí, eu quando vou a alguma terra, eu não procuro essas partes modernas. Eu vou para as partes antigas, andar nessas vielas, porque aí é que se conhece, por exemplo, outro caso, vou fugir, olha, por acaso também estou para lá, para Sesimbra. Uhum. Eu Sesimbra, quem me queria ver era passear por aquelas ruas. Ah, mas ali tem muita zona histórica em Sesimbra. Tem muita zona histórica. Pois. Mas pelo menos tinha. E depois ficou a agravante. É que nessas ruelas, é que se via as pessoas ou à porta a fazer isto, há pessoas a fazer aquilo, essas imbras especificamente, a tratar da pesca, quer dizer, aí é que se via a terra em si. Mas sim, podes continuar Évora modernizou-se. Ou seja, apesar de não ter sido... Évora modernizou-se de uma forma muito harmoniosa. Nós vemos aqui, por exemplo, agora não sei como isto está, mas nós temos aqui a freguesia aqui onde nos situamos. Eu acho que era aqui que havia, ou era em Santa Maria, já não estou recordado, que era as casinhas pequenas e os prédios altos, assim, tudo mal organizado. Nós vamos à rua direita. E muito, tudo muito, como é que ia dizer, as coisas muito atabalhoadas. E aquilo que eu reparo é que, pelo menos as pessoas passam essa imagem, uma harmonia, desde quando se vai aos cafés, quando se caminha pelas ruas. Não é outra mentalidade. Quando se entra em algum momento, há aquele respeito, há aquela coisa do silêncio, fala-se ao mesmo mínimo. Até os miúdos, que é uma coisa que eu acho engraçada, até os miúdos, agora não sei exatamente, mas há uns anos atrás até era assim, até os miúdos tinham aquela coisa de fazer pouco barulho quando entravam num museu, quando entravam num monumento. É interessante, e é o que eu digo, ou seja, a forma até como organizaram, mais recentemente, mais antigamente, enfim, era a falar da Idade Média, um tempo, e da Idade Média até antes, né, em que havia, não havia nada, não tinha nada a ver com a... Digamos, em que o fundo da rua, a rua de uma ponta à outra, era longe. Né, portanto, era importante que tudo estivesse mais perto possível. E pronto, e... Sinceramente, dá-me essa impressão, como agora as coisas estão a ser organizadas, agora, já há uns bons anos, vai desde os anos 70, sobretudo, tem havido uma harmonia e é interessante que isso reflete-se. Foi a partir dessa altura que eu comecei a conhecer Évora e Viz e essas coisas. Porque antes ali, também ali muito para campos e muita, claro, muita agricultura e pouco mais do que isso. Pois a Évora começou a modernizar. E é engraçado, porque a Évora começou a modernizar ao mesmo tempo, ao invés de passar para ter pessoas. Mas pronto, coincidências da vida. A Évora não tinha a população que tem agora. Na altura, anos 60 e 70, tinha mais. Na altura tinha mais. Antes de Évora tinha mais pessoas. Évora, Beja, tinha mais pessoas na altura. Agora já começa outra vez a inverter essa tendência. Mas havia menos pessoas em Évora, por exemplo, princípios de 2000, do que nos anos 70. Anos 60 e 70, só que... Mas aí isso talvez se devesse à imigração. Exato, mas não deixa de ser curioso que na altura em que a cidade se começa a evoluir, começa a melhorar, começa a... A ter mais condições. É que as pessoas vão... Mas em contrapartida... Agora voltam mais depressa. Em contrapartida, nessa mesma altura, foi quando Lisboa começou a ter um surto muito grande de desenvolvimento, também, principalmente industrial. E, por exemplo, daqui do Porto, que já era uma cidade muito, muito desenvolvida industrialmente, começou a ceder pessoal para Lisboa. Ora, se vai do Porto para Lisboa, muito mais depressa vem em Évora, porque acaba por ter mais facilidade de arranjar um emprego razoável do que ali naquelas... Estavam limitados a... E ali era, não só era mais perto, como era menos desenvolvido. Claro. Todas essas características vão de encontro à ideia geral que se tem nos últimos anos, que é tudo devagar, dormir, ou isso é só conversa? O alentejano não é o pascaço que as pessoas fazem muitas vezes. É isso que eu estou a perguntar. Não. O é um pascaço vivaço. Até são pessoas, por norma, muito inteligentes. Eu ia dizer há bocado isso. Estou a falar de inteligência, estou a falar de ritmo, fazer tudo devagar, dormir depois do almoço. Enfim, quando se fala de dormir. Depois do almoço tem que ser. Atenção, as pessoas falam, não fazem nenhum, estão ali encostados ao queijado e mais não sei o que mais. Esquecem-se, lá voltamos nós, à temperatura, ao ambiente, da parte da tarde, faz favor. É insuportável. Já é começa agora em maio a chegar quase aos 40, 30 de tarde. Porquê é que se via assim de tarde ali, o pessoal todo ali uma fresquinha e gostava que já? Porque esquece-se e não dizem que se levantam às 4 ou 5 da manhã para ir para o campo. Porque é a hora que conseguem apanhar a temperatura. Quando começa a ser, quando chega ao meio-dia, o calor começa a apertar. A altura mais fria da manhã é ao nascer do sol. Mais fria do dia. Nós conhecemos o Sr. Manuel, o marido da Celina. Ele está lá em Trás-os-Montes. Acontece a mesma coisa. Trás-os-Montes é a mesma coisa. Ou é muito frio ou muito calor. Mas assim, não é tanto calor como é mais. Mas no verão chega assim. Não é tanto, mas chega. Mas é mais a norte. Mas o que é que ele faz? O homenzinho levanta-se 4, 5 horas para ir tratar dos terrenos e depois vem para cá. O que é que ele vai fazer? Começa a calor a apertar, vai dormir a sexta. E ele não é alentejano. Mas as condições atmosféricas. E às 5 da manhã vê-se alguma coisa nos campos? Não é de inverno. Mas ele, de inverno já não é preciso fazer as sextas. Mas de inverno. De verão, às 4, 5 horas, já começa a aurora. E então já se vê para eles trabalhar. Segundo exemplo, o Aveiro, dizia eu. Já vou. Eu aqui tenho um exemplo muito simples. Eu às vezes estou aqui às 5 da manhã, 5 e meia, deito-me essa hora. E não dou conta. Mas quando acordo às vezes às 5 e meia da manhã, e eu olho lá para fora. Aqui também temos muitas luzes de frente, é um facto. Aliás, aqui especificamente nunca chega a ser a noite que é noutros pontos. Porque precisamente tem ali montes, muita luz aqui. E, portanto, mas mesmo assim, eu acordo, e se eu acordar às 2 da manhã, sei que são 2 da manhã, e se eu acordar às 5 da manhã, penso já são 6, 6 e pouco. Porque tenho, há luz já, já vai havendo luz do dia. Ou seja, as pessoas que vêm, e vão ter em conta que nestas zonas, e acreditem que isto é verdade, aquelas partes, Vila Real ou Évora, como onde estávamos, não há tanta poluição no ar. Olha, mais outra situação. Ou seja, as pessoas veem melhor, com a mesma luminosidade, veem melhor do que cá para cima. Não é por nada, é só porque aqui em cima é assim, isto é uma coisa que as pessoas notam no dia a dia. Mas ao fim de um tempo, vai-se dando conta, aliás, vai-se acumulando a poluição no ar. Digamos que o ritmo. Em que ela, digamos, o ritmo em que ela se dissipa é quase o mesmo em que ela se repõe, quando não é até mais lento, quando é mais rápido a reposição do que a dissipação. E portanto, lá para baixo, enfim, onde há menos, isto é, enfim, cá por ser uma incrível física, onde há menos industrialização, menos carros, não é? Aquilo, quer dizer, a poluição dissipa-se mais do que aquela que é reposta. Exato. Mais depressa, uma pessoa lá embaixo, ou para a época, consegue ver as coisas com outra clareza, não é? Isso, precisa levar-se uma lanternazinha, enfim, não sei como é que se processa, mas de todas formas, não há de ser assim tão difícil chegar aos caminhos. E depois tem outra coisa. É que o Alentejo está minimamente habitado. Aquilo são extensões e extensões de terreno. Plantado, se não está plantado agora está ao abandono, mas sem grande população. Ora, não havendo população, não há carros, não há isto, e muito menos indústria. Claro, a poluição, se não é zero, por aí caminha. Subamos para norte e acima de Coimbra e abaixo do Porto, encontramos Aveiro, Carlos. Aveiro é uma daquelas cidades em que as pessoas também têm mais tempo do que aqui no Porto, não é? Têm mais tempo, e eu estive lá a estudar, reparei muito nisso. Também são pessoas muito inclinadas para a cultura. Basta referir que só à beira da universidade há três, acho que são três teatros. Um pertence à própria universidade, acho. Os outros dois não pertencem. Mas são três teatros ali à beira. E eu estou a falar apenas na cidade de Aveiro, junto ao polo académico, nem falo no resto. Também é um distrito muito ligado à agricultura. Vamos lá ver aquela parte, sei lá, o Volga. Basta ter o Volga para para alimentar. Muita, muita coisa ali que... Uhum, que cacia, que cheira mal. Não, isso tem a ver com o Porto Céu. Sim. A vez de publicidade não foi da melhor. Mas pronto. É outra agricultura. É outra agricultura. Enfim, é o que dá o papel, não é? Mas pronto. Digamos que o que aconteceu aí foi diferente. Porque esta população não faz a cesta com os alentejanos, embora tenha um interesse grande pela cultura, sejam povos mais barricos. Mas é engraçado porque são mais rudes. É um povo mais rude. Tem tempo, mas é capaz de ferver mais depressa na mesma água do que o alentejano, não é? O alentejano, se calhar, é preciso puxar mais por ele. Já o aveirense é mais... cá está, é mais rude, é mais... Se tiver que explodir mais depressa, explode, precisamente... Está na natureza ser mais... É, e também de uma forma mais violenta. Mais depressa, de uma forma mais violenta. E mesmo violência mesmo. É. Corporal. É, aquilo... Enfim, e portanto, é engraçado, porque apesar de serem dois povos aparentemente parecidos, ou seja, com duas bases, que é a cultura e, por outro, a agricultura, ao mesmo tempo têm posturas muito diferentes. E o Aveiro é um distrito mais industrializado, tem mais pessoas, mesmo na parte da agricultura tem mais pessoas, não há assim tanto vazio, não há assim tantos ermos para lá como há no Alentejo, falando de Évora especificamente, não há tantos ermos, tantas terras ali ao abandono, e há mais pessoas, ou seja, as terras são mais pequenas porque há mais pessoas e não se tenta bem. E agora vou lançar uma acha para a fogueira. Não será por isso que o povo de Aveiro, ou seja, daqui do norte todo, é mais rude. Porquê? Porque o bocadinho de terra que têm, procuram ali sacar o mais que podem, depois há as guerras, porque aquele bocado de terra é teu, porque aquela água é minha, e lá embaixo, como aquilo são planícies e planícies, e há meia dúzia de pessoas a tratar daquilo, dá ocasião que seja uma calma maior. Aqui é aquela coisa assim, e será isso que os torna mais violentos. É uma opinião. Sim, sim, não, e faz bastante sentido. E depois não sei, assim, o facto também, eu acho que o clima aí também tem um bocado a ver, porque, ou seja, o facto de não haver tanto calor faz com que os corpos não tenham tanta coisa a travá-los. Porque o calor dá uma certa lentidão aos movimentos. Exato. Nós cansamos mais depressa. Amortece. Mesmo que nós queiramos ser violentos, o calor cansa-nos mais depressa. Como aqui não há tanto calor, as pessoas não se cansam tão depressa, mesmo animicamente, é que isto de pensar, e a verdade, já passei por essa experiência, pensar faz calor. Animicamente, o nervosismo... Aumenta a temperatura do corpo, ficamos mais acerados, o corpo mais excita, faz-nos ficar excitados. Como aqui não há uma temperatura tão alta, mesmo em termos gerais, não é? Quando chega aos 26, 27, já está tudo com a língua na boca, como ao cão. Agora vamos imaginar lá para baixo quando chega aos 40, não é? A língua na boca está lá sempre, mas é com a língua fora da boca. Eu também estava a ver. E vocês não pararam logo? Exato. Dão logo catarada. Eu, se vos ouvir dizer uma coisinha, eu ataco. E vocês fazem o mesmo. Eu, por acaso, quando lancei a língua cá para fora, pois é a língua. A língua anda sempre na boca. Raciocinei até para lá. O Joaquim, que um dos três foi o único que já esteve na Madeira, que diz deles? Tem ideia sobre o povo madeirense? Não tem ideia? Mais ou menos. Olha, que não estive, mas falo com muita gente lá também. Mas quem esteve é outra coisa. Bem, eu estive como turista. Interessa. E como turista, nós vemos... Como turista ou como turista? Vamos começar com isso, não é? Olha que eu ganho. Como estive? Como turista, sim, já percebi. A maneira com que nos atendem não é aquela maneira, não será, penso eu, o dia-a-dia, porque convivi com madeirenses, mas que eram com empregados isto, aos olhos daquilo, daquilo outro, portanto, não conversei num café com madeirense ou isto, do povo normal, portanto, não posso dizer exatamente qual será o espírito dele. Também lá está, também deve ser um fulaninho, não direi rude, mas assim um bocadinho mais coisa. E esses então sofrem mais, porque aquilo só visto. Onde é que eles conseguem fazer plantações? Em penhascos, que uma pessoa só se aproximar dali já fica com a cabeça. Como é que eles conseguem ir ali plantar lá qualquer coisa para sobreviver? Porque eles vivem mal. Aqueles povinhos das aldeias vivem mesmo muito mal. Então têm de aproveitar qualquer nesgazinha de terreno para comerem qualquer coisa. E isso também deve influenciar, não sei se será senão, o segregacionismo, ou seja, o isolacionismo. Ou o quê? Porque é uma maneira muito de viver, muito dura. Portanto, isso penso que deve influenciar negativamente. O que não quer dizer, como todo o povo português, seja das ilhas, da Madeira, dos Açores ou do continente, em qualquer região, é um povinho bom. O povo por si, com as suas manias e com as suas coisas. Nós chegámos ao Minho, chegámos a coisa, abrimos as portas, agora já menos, com esta roubalheira toda e com a crise. Olha, você soube na queima das fitas, nem tinha começado e o rapaz foi morto. E do Minho, o Minho de repente tornou-se. É a ideia que eu vou tendo, extremamente agressivo. As pessoas do Minho, nos últimos anos, aquilo conheceu uma evolução muito interessante, para uma parte, mas já tornou-se ali uma violência muito, muito radicalismo. Muito radicalista, aliás. Isto, nos últimos 20, 30, 40 anos, a maneira de ser do povinho português alterou-se profundamente. E a culpa é só, do 25 de Abril. Desde que começou a haver roubos. Será? E olha que não. Que não, que sim. Eu percebi o não. olha que não. Nós, antigamente, naquelas aldeias, não havia uma chave na porta. As portas estavam abertas, sim, para quem chegasse ali. Isso não é só um mito, mas não. Isso era... Em alguns ainda é assim. Pouco. Agora? No interior. E eles já estão. A gatunagem e essa salvaparagem toda já estão. Olha, não sei onde a gente conhece, em Alijó, não deixam as portas abertas. Se calhar deixam. Já não deixam tanto como deixam. Porque depois começou a haver, mesmo para essas zonas isoladas, uma imigração com I. Sim. Mais é do que I, mas o I não é muito positivo. Muita gente foi para lá. Pessoas romanos, alentejanos, eu gosto, é que gosto mesmo deles, mas como sempre, o que não gostava deles ao princípio, mesmo aquela música que eles cantam, ainda continuam a cantar, aquela música arrastada, mas depois comecei a entrar nela e a ver aqueles controles e aquelas coisas. Não, não é da canção. Mas agora, para falar no governo dos alentejanos, me lembrava o outro que dizia: cá está, aquela história de ir para Lisboa e ir para o estrangeiro, não é? Imagino que é ir para o Alentejo, é para o Carlos, ir para Lisboa e emigrar. Ó Carlos, eu emigrei. Como é? Exato, não, eu sei. Emigrei do Porto e emigrei em Lisboa. Mas, no meu tempo de criança, quando alguém, assim, desconhecido ou familiar, iam para Lisboa, ei. Não sei se te vejo mais alguma vez. Se voltas. Exato, era realidade. Era que as pessoas acabavam por desaparecer, pura e simplesmente, do mapa. Porque nem notícias, nem isto. Primeiro, poucas pessoas sabiam ler e escrever. E eu, como miúdo, da primeira, segunda e terceira classe, eu era um escriba. Vinham aquelas vizinhas e vizinhos, olha, eu queria mandar uma carta para a minha prima, para isto, lá estava o Jaquinho, tem que inscrever por cada essas pessoas. Ora, uma vez que não havia a possibilidade de inscreverem, os telefones, isso até ainda mal estavam inventados. Não é como agora qualquer criancinha de 2 anos já tem um telemóvel. Mesmo. Ai, e às vezes vejo-os ali, assim, cara, isto é possível. Quer dizer, desvirtuou-se tudo completamente a maneira de viver. E esta situação das pessoas também se alterarem foi uma evolução para o negativo. E viu-se. Não é só, eu não quero falar de política, mas na política começou tudo por aí também. É que em vez de irmos subir, atingir um patamar equilibrado, foi a caminhar para o abismo. Estamos a um passo em frente do abismo. O Carlos ia falar dos madeirenses, ao bocado. Eu percebi o passo à frente, mas ele deu um passo atrás, que é para mim um passo à frente. Não é dar coisa. Ias falar dos madeirenses, se não tivesse lá, mas conheces. Sim, mas é assim, os madeirenses são um bocadinho como adolescentes em duas coisas. São pessoas muito queridas, muito amáveis, muito simpáticas, muito bem dispostas. Aliás, são numa coisa e diferem noutra, que é a forma. Eles são, ou seja, eles têm um bocado do. Eles têm um bocado de aveirenses e de aveirenses. Ou seja, eles são, por um lado, muito amáveis, mais até do que os aveirenses. São muito amáveis, são muito prestáveis. São pessoas, de facto, que são, talvez por serem muito lutadoras, andam sempre com um sorriso. São. Portanto, muito simples, mas mesmo, são mesmo assim, mesmo as de tanto lugares mais rurais, etc. Mas ao mesmo tempo. Desculpa, em coisas mais assim, acessíveis, mais nos rurais, porque chegas às cidades já não são tanto. Já se julga um bocadinho gente. É a impressão. Depende, é assim, não é tanto os lugares, é serem mais fechados. Aí sim. Ou isso. Mas aí é mais por uma questão de aquilo tá demasiada gente ali. Aquilo não era suposto estar ali tanta gente. E nós vimos ainda em 2010, quando houve aquelas cheias todas, não foi pelas cheias, foi pela forma como as coisas estavam lá todas postas, não é? Que aconteceu, porque de facto ali há gente a mais. As pessoas estão ali quase que amontoadas umas em cima das outras e ninguém tem paciência para ninguém. Não há terreno, não há É, terreno. ali não há. Mas fora dali, daquele centro do Funchal, fora dali, nós vemos que. Depois no Funchal, há ali algumas zonas mais calmas. E aí sim, as pessoas já têm outro tempo, outra calma, outro ânimo para as pessoas. Fugindo dos centros já se começa a aparecer. E é curioso que é onde a vida é mais difícil. Porque ali no centro do Funchal, ninguém se dedica à agricultura, nem coisas do género. Nem, não há? Pois não há, nem Não havia há? espaço para. Não há forma. Ou seja. Eles propriamente ditos não têm praia? Pois não, E eles esquece. para ir para a praia têm de ir para Porto Santo, Isso é. porque aquilo está comido até aos ossos, está tudo ocupado. E mais Aquilo. uma coisa, por exemplo, e tanto assim é, que não tem espaço, que eles foram obrigados a fazer uma ponte no aeroporto para os aviões modernos poderem aterrar, porque aquilo já era tão pequeno, então eles. Aviões de agora que precisam de mais espaço para aterrar e levantar, epá, fazia medo aterrar no aeroporto. Uma pessoa primeiro tinha de ir dar uma volta para apanhar o princípio da pista. A pista fica no socalco. Se o avião fosse um bocadinho mais baixo, batia no socalco. Mas eles tinham de aterrar mesmo na extremidade. E depois com os motores todos a trabalhar na máxima força, a travar, que nós agarrados à cadeira, e o avião ali a travar, e nós a vermos o fim da pista a chegar. Porque Isso. isso mais uma vez prova que eles não têm terreno para tanta gente. Nem Não, para não, não. construir casas, nem para cultivar qualquer coisa. E depois é que tem em conta uma coisa, aquela terra não é tão firme quanto é terras do continente, a rocha ali, a terra ali não é tão. Não, Ou seja, não, as coisas não se resolviam, e eles uma vez equacionaram, tiveram equacionado assim, construindo um prédio, já não sei com quantos anos, mas era um prédio muito alto. E foi o que eles disseram, e foi a conclusão que chegaram, era para o prédio, entre aspas, se afundar com o seu próprio peso. Porque a terra, aquela, já não sei se era o nome da rocha, mas já não sei como é, não é basalto, aquilo não é só basalto. Mas a própria rocha não aguentava com o peso da estrutura, aquela parte não aguentava com o peso daquela estrutura. Que era um peso mesmo bastante alto, não sei quantos andares é que teria, mas era até mais uma questão de turística. Pois é, eu sou E aquilo, quer dizer, né? Agora é assim, nós fugimos um bocadinho do centro, porque aí no centro as pessoas cá estão, as pessoas não têm a paciência, não é achar isso, é não têm a paciência. E depois é aquela base, quer dizer, nós fugimos um bocadinho mais daí, e vemos que as pessoas têm mais tempo. Agora, é uma diferença, como estão todos, muito, ainda assim, um bocado em cima dos outros. Não é? E ali é um bocado uma aldeia, porque é uma aldeia grande, não é? Porque as pessoas conhecem-se, muito facilmente se conhecem. Ali uma pessoa de carro dá a volta, não. Vai de uma ponta à outra da ilha numa hora. Uma hora e pouco. Eu por acaso já fiz quase. Portanto, aquilo, quase o contor. Reparem, para quem vai assim, perdão, uma velocidade aceitável. Para quem vai de uma hora de carro, sei lá, 80 km para aí, 80-90 para aí, faz uma hora e pouco, e está de uma ponta à outra da ilha. E vão lá que eles agora já vão fazendo uma espécie de autoestradas, vias com duas faixas. Porque uma pessoa, para dar a volta à ilha, tem certas alturas que está numa nesgazinha, por exemplo, de carro ainda é pouco mais ou menos. Agora, de camioneta. Não dá. Aliás, o anãozinho não passava. Hã? Aliás, o anãozinho que... Não passa. Não passa. Não. E depois, com agravante, é que eles não podem fazer as curvas e retas e essa coisa toda. Eles têm de contornar a pausa da serra, e conforme as reentrâncias, eles têm de fazer ali estrada. Tem certas... E a mim aconteceu... A mim não, ao motorista. Eu ia dentro do autocarro. Motorista ou motorista? Motorista. Agora é motorista. Conclusão. Eu, apesar de nunca lá tinha ido, o que é, trabalhei muito, muito, muitos anos, quando estive aqui no Porto, para coisas do turismo da Madeira. Portanto, é que ainda lá comi os almoços à custa disso. Ah, foi um bom trabalho, mas muito breve. E eu via, fazia aqueles postais, aquelas vistas da Madeira, isto. Eu quando via as fotografias da estrada, eu via aquilo, mas agora quando me vejo sentado no banquinho do autocarro e começo a olhar para a direita, a ver ali uma ribanceira danada, por outro lado, a parede. Como diz o Fernando Mendes, já foi. Cheguei a certa altura. Cheguei a certa altura, deixei de ver pura e simplesmente para a minha direita, que era onde estava o mar, e a ver a parede, a rocha. Porque se olha para ali, olha que isto vai. Assim, pus-me a olhar para a rocha, já não via ser a mar sequer. Aquilo é mesmo aflitivo. Portanto, aí se vê a falta de terreno que eles têm. São pessoas que acabam por ter muito mais... Ou seja, quando tem que explodir, também explodem muito mais facilmente. Mas, mesmo assim, não... Quer dizer, são pessoas... Ou seja, na forma como explodem, são mais aveirenses. Mas no tempo que demoram a explodir, são mais aveirenses. Falta-te aí uma comparação, creio eu, entre aveirense e entre madeirense e alentejanos. Falaste logo no início desta tua última intervenção. É que os madeirenses... Não, a última, porque ainda não é a próxima. Ah. A última até agora. É que os madeirenses, os alentejanos, não têm um ídolo como têm os madeirenses. De quem é que eu estou a falar? Eu não estava a querer ir por aí, mas é que vais por aí... Porque é... eu cruzei-me com representantes madeirenses na faculdade. O tio Jardim é um herói. É aquele para 60 ou 70% das pessoas lá é o Deus. Então já que vais por aí, então vou dizer o que é que eu estava a pensar. Eu não queria ir por aí, mas já que foste por aí... Então não vou dizer, é para alargar, não é então, preciso. Então vou dizer o que é que eu estava a pensar. Porquê que eu acho que no Funchal as pessoas são muito... Como eu disse, não é? São fechadas, aquilo está muita gente nos em cima dos outros. E, por outro lado, eles, de certa parte, eles não conseguem ver a realidade tal como ela é. Exato. Porque têm, tal como a Venezuela tinha o Chávez, a Madeira tem um jardim. E tendo ali o Alberto José, a maior parte das pessoas ali naquela zona Condicionadas. estão, não conseguem ver para aprender. Ou seja, ele tem uma postura muito austera, não é? Muito agressiva, muito. E ele tem um ódio aos continentais, que é uma coisa, enfim, não é? Lá terá os motivos por uma parte, mas também exagera por outra. Só que ao mesmo tempo acaba por fazer com que os próprios cidadãos anónimos tenham uma certa reserva, não tanta quanto o Alberto Jardim, mas uma certa reserva aos continentais. Às vezes, até com os de outras áreas da ilha. Só porque o Alberto Jardim muitas vezes tem ali algumas picardias com alguns povos ali, sei lá. Uma das coisas que eu mais me ficou marcada foi ali para quem vai para a zona do Estreito, ou seja, em Câmara de Lobos já. Aquilo basicamente, eu ouvi falar cobras e lagartos e todo tipo de bichos repelentes daquela zona ali, que aquilo é só drogas e. É certo que há droga ali, mas não é sequer uma quarta parte do que eu ouvi dizer das próprias pessoas. Aliás, as pessoas mais amáveis que eu conheci foram precisamente do Estreito e, enfim, de Câmara de Lobos em geral. E foi dali, mais daquela zona até, que eu estabeleci uma convivência. Mas pronto, quando vamos já para Santo António e São Martinho do Funchal, que são as áreas mais populadas, ainda assim não são o Funchal ali no centro. Mas nós vamos caminhando para o Funchal, em termos. Se estivéssemos aqui, se tivéssemos aqui o dom de viajar pelos lugares sem sair do sítio, nós vamos caminhando para o Funchal e vamos sentindo assim, uma espécie de nuvem cinzenta em cima daquela gente, que é uma coisa muito curiosa. E muito disso tem também a ver com o próprio Alberto Jardim. É um líder de mentes. Acaba por ser um. É o que eu digo, é um bocado. Porque cá está, porque é Eu assim. estava a tentar lembrar-me do tempo, porque já no tempo do fascismo, quer com o Hitler, com o Franco, com o Mussolini, havia um termo para isso. O líder condicionava os pensamentos das pessoas. Eu não me lembro da expressão que se usa. É, não, é assim, sabes porquê? Porque é assim, é um bocado o que acontece. Porque não é a mesma coisa. Antes de. Carisma. Antes Antes não era de. carisma. Não. Também é carisma, mas é outra coisa. Antes de. Eu vou-vos dar um exemplo muito simples. Para verem a forma como. Porquê que o Alberto João Jardim surgiu e porquê que as pessoas. Porquê que surgiu este ódio, digamos, ao continente? Para terem uma ideia muito simples só das coisas. Reparem como isso até neste ponto se refletia. Marítimo, nacional, etc. Foram abolidos das competições nacionais. Mas estava a saber o que era. O Sporting do Mindelo vinha jogar de Cabo Verde a Portugal, para a Taça de Portugal. E tinha, eles podiam aceder à Segunda Divisão Nacional, nunca lá chegaram, mas podiam aceder. E os clubes da Madeira, também dos Açores, mas sobretudo da Madeira, não podiam. E nós vemos que hoje, alguns dos clubes, e os clubes que sabem o futebol, não são futebol, mas o futebol é um desporto de massas. E então ali é do muito mais à flor da pele. Nós vemos a forma como eles gritam pelo Nacional e pelo Marítimo, aquela. Não, agora há uma nova, não sabias? Então. Ontem houve o Nacional Porto e os adeptos Nacional começaram a gritar pelo Benfica. É. Não, não sabias essa? Olha, por acaso é uma coisa curiosa que eu estava à espera que me dessem a palavra para juntar-se a uma coisa. Eu, quando lá estive, fiquei a saber que. Perguntaram, os senhores de onde é que são, do continente? Ah, somos do Porto. Aí, há uma festa dos amigalhados. Se disséssemos que éramos de Lisboa, éramos tratados abaixo de campo. Exatamente. Porque eles chamam aos de Lisboa Sim. os cubanos. Sim. E quem é que começou, quem é que manda nesses pensamentos nos últimos 30 anos? Pronto, mas era aí que eu ia chegar. Porquê que isso surgiu? Isso surgiu porque era em Lisboa que se tomavam as principais decisões. E a Madeira era relegada para o segundo plano. Só houve uma vez que o Estado português defendeu a Madeira. Foi quando, na questão da descolonização, a comunidade internacional começou a dizer que a Madeira pertencia à África. E exigiram, não foi exigir, mas. Enfim, aconselharam, convém, não é? Olha, não é por nada, mas eu sou a ti. Madeira e para a África. E só aí, eu acho que foi muito pelo auge, porque já, não era, porque já nem sequer havia ditadura portuguesa, foi em 78. Aí o Estado português repudia as exigências da comunidade internacional e a Madeira é definitivamente portuguesa. Mas é a única vez que a Madeira é defendida pelo Estado. Porque ainda agora, não é? Nós vemos até a forma... Claro que não é? quando enfim, é ali, só pela Madeira a gente tinha quase um programa inteiro para falar. Porque realmente... Não queiras comparar com agora, porque tenho quase certeza que muitos que andam na política rejeitam qualquer grande amizade com a Madeira por causa do líder que eles têm. Não é por causa do povo, não é por causa de alguma coisa assim. Não. Não queiras comparar. Assim, agora, isso é como, isso como agora, se agora rejeitássemos os alemães por causa da Segunda Guerra. Mas repara, isso é agora. mas isso é agora. Na Madeira a questão começou, não é? A questão começou, e era aí que eu ia chegar. A questão começou porquê? Ou seja, houve um líder, quando caiu a ditadura, houve um líder que foi especialmente contra, portanto, que foi especialmente contra portanto, as ações do continente, não é? E ele, por um lado, ele conseguiu muita coisa. Ele conseguiu que Lisboa reconhecesse muitos direitos à Madeira. À região autónoma da Madeira, mesmo que faz questão de ser melhor. Por isso mesmo é que as pessoas o têm como um exemplo. E por isso mesmo é que vão atrás dele. Nem perguntam se ele faz bem ou se faz mal. No que ele ser, dizem amém. Porque se ele conseguiu tanta coisa, é porque ele está certo. Claro, toda a gente falha. Ele também está certo em muitas coisas, não é? Mas também está errado em muitas outras, não é? E, portanto, se ele começou muito bem, agora acho que ele está a acabar muito mal. Mas cá está. Mas isto tudo começou... Ou seja, as pessoas foram atrás desse líder porque foi ele que conseguiu puxar muita coisa para a Madeira, não é? E, portanto... É um deus cá na Terra, para ele. É para ele. É o que eu digo. É como o Chávez para a Venezuela, não é? E nós vemos agora como é que está a Venezuela, não é? E o mesmo... Corremos o risco de acontecer na Madeira. Não tão grave, porque é menos gente e porque somos um povo mais pacífico que os latinos da América do Sul. Mas... Mesmo assim, corremos um certo risco de haver aquela desorientação na Madeira. Se um dia, não é se um dia, quando um dia, o Álvaro São Jardim ou deixar o poder ou morrer. Ele, quando morrer, também deixa o poder. Mas sim, claro, mas. Não sei se é. E acrescentava uma coisa, Joaquim, ou fosse de forma. Na Madeira, como é. Está tudo dito, é uma ilha, portanto é uma pequena porção de terra no meio do oceano, os das finanças não vão deixar aquilo caírem de saco roto. Portanto, não deixam a coisa chegar a extremos. Uma guerra civil, não vejo jeito. Não, isso é um pouco. Portanto, a coisa mantém-se, mudam-se as moscas, mas a porcaria continua a ser a mesma. Vem tudo igual. Eu não acho que haja condições para grandes alterações ali. Há uns tempos, o caso dá uma autorização para passarmos a outro ponto do país. Força! Regressamos ao continente. Há pouco tempo, refiro-se, é quase 2 meses, mas já com a última vez que eu tinha estado lá tinha sido em 2005, acho que 2 meses é menos tempo do que 8 anos. Eu estive em Coimbra. E mais do que estão lá há 2 meses, eu há 2 anos e tal que lido diariamente com uma pessoa que se tornou próxima, quer a nível profissional e até de amizade, com uma pessoa que nasceu em Coimbra, em Vigor. Aquela história do Vigor nelas, não é? Vigor da mocidade. Aquela história ainda hoje estive a fazer as palavras cruzadas. E apareceu lá Vigor? Não, Nelas. Nelas, um bocado Clube recreativo do Vigor da mocidade. O Vigor da mocidade fica já de um lado da Moraria, de um lado sul de Mondego, mais em esquerda. Há uma ideia que eu tenho das pessoas de Coimbra. Não vou pegar só pelos 2 exemplos que conheço, mas também por algo que já aprendi desde miúdo em relação a Coimbra. Além de ser pessoas um bocado mais neutras, já falámos aqui até da própria sotaque, da linguagem, portanto não são de extremos nem para o Pacífico, nem também para o Violentos, nem trabalhar pouco, nem trabalhar demais. Parece-me que são pessoas um bocado mais niveladas em termos de postura, de cultura. Não sei se é a influência da Universidade de Coimbra, que é a mais antiga de Portugal, das mais antigas do mundo. Já falamos aqui nela do História de Portugal, já existe desde o século XIII. Não sei se é influência da universidade, da quantidade de estudantes que quer dizer, no fundo acabam de fazer a vida lá durante 3, 4, 5 ou mais anos. E contagiam. E muitos ficam lá, acabam de estudar lá e ficam lá sem arranjarem trabalho, também lá a percentagem é maior, apesar de nos últimos tempos, mas pronto, isso é geral. E a ideia que eu tenho é essa, é um, não vou dizer que é exemplar, mas das várias regiões, chegamos ali ao centro do país, e Coimbra, cidade e distrito de Coimbra, sobretudo a cidade, acaba por ser, e ao bocado vocês falaram uma coisa que eu tive aqui calado, mas já ouvi, a poluição. Uma pessoa está em Coimbra, não parece estar numa capital distrito. E do litoral, que não é à beira do Oceano Atlântico, mas não fica muito longe. Porque, para quem, só para recordar, o Rio Mondego, a sua foz é na Figueira da Foz, daí a Foz. Não é em Coimbra, Coimbra passa ao Rio Mondego, mas a Foz não é lá. Devia ser a Foz de Mondego, como aqui é a Foz de Douro. Ora, aí está. Então, mas como uma terra, carta para o Sócrates. A terra chamava-se Figueira. E como Figueira da Foz. Pronto. Coimbra não está provavelmente no litoral, mas entre as capitais de distrito, e que temos várias, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Faro. São 18 a todos. Não, eu estou falando mais junto ao litoral. Coimbra, para mim, é capaz de ser a mais... Não é para si, não é ideal, mas mais perto disso. É mais sólida, mais consolidada. A todos os níveis, a todos os níveis. Eu não posso falar muito de Coimbra. Então não falo. Porque eu, apesar de ser nómada, não ter país, nem terra, nem nada. Sou cidadão do mundo. Sou cidadão do mundo. Logo, os reis. Sou natural do Porto, mas a minha terra preferida, desde muito miúdo, é Coimbra. Portanto, eu não posso dizer... E Concha que tem para ficar lá, não é? Quase. Estava assim quase para ir para Nantes e cortaram umas pernas. Em França? Ah, isso ainda tem. Em off, você conta. Sim, Carlos, Não foi a Nantes... Em França? Já agora só uma pergunta. Não foi para... Ok. Não foi para Nantes, mas Lisboa ao Porto não veio para Nantes, foi não? Olha, mas tive uma história muito caricada. Sei, sabe as piadas. Foi uma viagem tragédica. Tragédica ou trágica? Não, tragédia, tragédica. Inventou isso agora ou está mesmo no dicionário? É o neologismo. Neologismo. Ah, neologismo também inventado também. É para hoje, é para os pontapés. Sim. Não, neologismo é neologismo. Sabes o que é? Como estamos a... É o calor. A falar... Não é o calor. Estamos a falar de vários pontos do país. Pontos do país. E eu estou a falar um bocado. Claro. Quando eu fui para Lisboa, quando eu fui pela primeira vez para ficar lá 28 anos, fui num foguete que naquele tempo era o comboio de alta velocidade dos tempos modernos. A minha mãezinha à espera com o almoço feito. Em vez de chegar a casa à Amadora a 1 hora, cheguei a casa às 5 horas da tarde. Com uma fome danada, se eu naquele tempo comia desde manhã à noite, ficar ali fechado no comboio, avariou-se o comboio. Depois teve o risinho da história, o ponto caricato da história. A sua mãe não ligou para o seu telemóvel? Pois. Sim, eu tinha deixado na casa de banho. Olha, na casa de banho lá em Coimbra, quando casei, passei lá, olha, lua de mel, passei em Coimbra, parte dela em Coimbra, e deixei lá o casaco de pijama. Sim, mas... a parte engraçada da viagem é muito boa. Conclusão. Um comboio último modelo, para aquele tempo, a tecnologia era Fiat. Para chegar a Lisboa teve de ir um comboio, uma locomotiva de um entrocamento, para lá que podia ser mais longe, a carvão. Uma ultramoderno, ultra-arcaico. Ultra-arcaico é bom. Vai ser um novo programa da Antena. Quer dizer, o carvão é que teve de ir a puxar ao que faz. Por exemplo, nós temos carros modernos. Antigamente uma pessoa qualquer que tivesse um bocadinho assim, mexia no motor de carro, punha disto, platinado, isto e aquilo. Hoje, com as novas tecnologias, só os seres técnicos, como os aparelhos, é que podem mexer nos carros. Quer dizer, hoje, se não aparece uma avaria em plena estrada, estão feito reboque. Uma parte. Hoje estamos a falar sobre Portugal, acaba neste momento a final do Portugal Open em ténis e o Wawrinka, Stanislas Wawrinka, ganhou o David Ferrer 6-1, 6-4. Isto só para provar que estamos a gravar mesmo na tarde de domingo, 5 de maio. O snooker está o Ossão de Maranhão 5-3. Bom, Coimbra, Carlos. É assim, Coimbra... É para a frente, falaste... Dois quilómetros. Não, é o Carlos. Falaste sobretudo na cidade. Eu tenho uma ideia... Tens mais conhecimento também do distrito. E, não, já chegámos a uma hora de programa, mas isto está tudo bem. Digamos que... Não há problema. Mas como estava a dizer... Realmente, isto não é apenas na cidade, é no distrito inteiro. Para terem uma ideia, ali na Lousã, que já não é cidade de Coimbra, até é mais para o interior ainda. Isso é rural. É distrito, mas não interessa, mas não é cidade. Olha, ia parar à Lousã, é onde ela está. Se não morreu. Ela? Mas alguém falou em ela? Sim. E digamos que na Lousã e noutras partes ali do distrito de Coimbra, nós vemos... As pessoas parecem que são muito mais equilibradas. Deve ser porque o rio nasce e morre no país. Não é estrangeiro. Deve ser porque ali é tudo muito nacional. É. E é essa a ideia que eu tenho. É o maior rio português. A ideia que eu tenho é que ali é tudo muito nacional. Para o norte há muita coisa, para o sul há muita coisa. Há muitas influências. Não há de todo. Eles não sentem ali o impacto brutal do mar. Ao mesmo tempo também não estão no interior. Ou seja, têm acesso. É um ponto estratégico de acesso bastante interessante. E depois, claro, a universidade foi, como já é muito antiga, foi deixando ali uma cultura muito enraizada. E fez uma coisa, fez com que as pessoas, não sendo antiquadas, tenham um tanto ou quanto tradicionais. Mas falaste em cultura ao cabo em Aveiro por causa dos teatros e fizeste-me lembrar uma coisa. Em Coimbra, não há um único teatro em condições de receber assim uma peça em grande, sabes? Certo. Não há. Mas havia. Certo. Não sabia ou não, mas pronto, um teatro em grande não há. Certo. Um teatro aí, na Brisa da Bandeira. Foi você mesmo, está bom. E cá em baixo. Assim, eu não digo o contrário, porque assim, Coimbra, Coimbra é talvez a cidade com mais, com maior zona histórica. Aliás, toda a cidade de Coimbra é toda histórica. Histórica, toda. Quase. Ali acho que só a Ponte Nova de Santa Clara, que não é propriamente uma história. Isto é do meu tempo. Ponte Pedro e Inês. Porque de resto... Ponte da Rainha Santa e Ponte Pedro e ali, mas repara, mesmo quem vai ali ao centro da cidade de Coimbra, aquilo não é propriamente aquele centro de cidade, a ideia de centro de cidade. Sim, que é, sim. Mercado, a cidade medieval. É. Não é, mas quase. A forma como... E a poluição, foi o que eu falei ao bocado. Tu estás numa capital do distrito e parece que não estás. Não, é. É uma cidade ali... muito mais... Compara-se com aqui, Gaia, Porto. E depois jardins que tem aqui. Vai ser o... A Peneda da Saudade. A Peneda da Saudade, Portugal dos Pequeninos, o... É diferente. Sim. A zona à beira do rio, do lado norte. É assim, também há outra coisa que é, ali qual é que é a maior influência em termos de água? Também ajuda. É o rio. É. Não é tanto o mar. Como é que se chama o rio Mondego? Mondego. E o nome que... apodo que tem? O apelido? Sim. Não sei, qual é? Uma rede prata, não. Não. Alguma coisa... Eu ia dizer depois já... Já esqueci. Já daqui a bocadinho. Para a semana. Não, porque eu sei que havia um rio qualquer que era o Rio de Prata, agora esqueci-me. Uma pessoa que... Basófias. Basófia? É. O que é uma pessoa que tem basófias? Que é o maior, não sei o quê. Sim, sou o maior, sou porque um bocado arrogante. Tanto está com a areia toda à mostra, sem água nenhuma, como de um momento para o outro bem cheias, como ainda agora há dias ou... Bem, mas pelo menos mais limpo é. Que eu tive um lá parado ao lado e compara-se com o Douro, foi. Ah, sim, não. Com vergonha, Douro. E o Agda? E o Agda? Já, não vi, não vi. É que eu vejo ao Agda. Aquilo. É todas as zonas industriais ali, tudo a mandar para o rio. Aquilo mais parece a Ria, mas em estado grande, em Ponto Grande. É. Aquilo é só. É só nojo. Lixeira de indústria. Como é agora o Rio Lessa? Sim. Isso eu não sei. Mais. Mas pronto, mas é em Coimbra. Há toda uma. Não sei, eles têm uma solidez. E depois, aqui está, é assim: o facto de não ser o mar que mais água envia para o vento, pelo menos ali, faz com que o ar também não seja tão carregado, não haja uma corrosão tão grande das coisas, e também não corroa tanta paciência às pessoas. Porque é verdade, acreditem que isso também tem muita influência. Porque o nosso cérebro, aliás, tudo aqui no nosso corpo são químicos. Ora, o que vem de fora, ao fim de um tempo, vai influenciar-nos, não é? Mas é verdade, e o que acontece com o rio é que a água do rio é muito mais leve, muito menos carregada do que é a água do mar. Mesmo a água do mar acaba por sofrer influências. O sal. Acaba por sofrer influências da Mas só água por do isso, não rio. passa nada. Portanto, acaba por fazer com que haja ali uma amenização bastante maior. E claro, quanto mais se vai para dentro, menos influência o mar tem. Mas há uma coisa muito interessante que eu acho, que é até a velocidade com que as pessoas em Coimbra falam. Falam mais pausadamente. É tudo muito mais. E ao mesmo tempo muito mais tradicional. Eu não sei explicar, mas não é antiquado. Mesmo nos grandes folclóricos, nós temos aqui um grupo muito próximo de nós, Rádio Interweb, que é o grupo de concertinistas da Lousã. E eu fico espantado porque eles têm ao mesmo tempo um cantar tão tradicional, mas ao mesmo tempo. Não só aquela. E o caso deles não é o único, mas é o mais próximo que eu conheço, que é a forma como eles cantam. Não é aquela. Porque nós vemos aqui no Norte. Aqui no Norte é a maior cantadeira, é aquela que mais tímpanos furar. Não, lá no centro não, lá no centro é É, o melhor cantador, é aquele que canta poderá. melhor. Já agora vamos tirar uma parte. Vocês lembram-se um rei que apareceu com uma planinha, também é assim de uma das terriolas das beiras, que depois até começou a cantar com este fora do rancho, que com uma voz maravilhosa. Não, Tu lembras-te? não. Que ela chegou a cantar como cancionistas, em vez de ser com o rancho, cantar, mas ela apareceu com o rancho na televisão, pois era programas e programas com essa planilha. Mas agora, os ranchos. Ela teve há pouco tempo na TV e fez agora 30 anos de carreira, o quê? Pô, Já sei quem é. quem? Sabes? Não sei o nome. Ela Estou a ver a cara da mulher. aparece vestida à lavradeira. Sim, Com exatamente. aquele rancho, com aquele traje mesmo típico. Mas uma das coisas que eu sempre, ainda há bocado falei nisso, é certo que é de homens, dos ranchos, os cantores aletrianos. Eu deixei de gostar dos ranchos norteiros, então aquelas de viado. E eu não tenho voz fininha. E a cada esganiça dela, põem aquelas pessoas que as pessoas. Mas aquilo com gritos de tal hora, que aquilo nem é música nem nada. E eu comecei a mirar com música Para eles folclórica. é música, para si não. E depois eu acho piada, que eles dançam para cantarem mais alto, que é, sei lá, não sei o quê. Vão abrindo a boca para gritar mais alto. Não sei, mesmo, sei lá, imaginem qualquer coisa como não sei o que, essa é para uma pessoa. Mas é que abrem ao máximo. Mas Isso olha, é bem, não sei. Olha. Eu apresentei um programa durante 2 anos chamado Alma Lusa. Ah, Não é por ok. acaso que é esse. Não é o da Antena 1, Não é o da é Antena Web. outro Alma Lusa Que eles são copiões. que tinha Conclusão. 3 horas de duração e era muito avançado nas fotos. Para acabar, que já vai. Não, para acabar nada, ainda não fomos ao principal. Sim, nem. Eu ontem, a minha mulher, mais uma vez, teve um ensaio, parece-me que é hoje. Parece-me que é hoje. Fazem anos que começaram a namorar. Não, os miúdos, há qualquer coisa lá dos miúdos, da catequese, ou não sei Ah, o quê. sim. Então também tenho aqui um coro. Então, ontem foram ensaiar o coro da igreja, da Missa das Sete, com os tais miúdos. Eu estava-se chateado de estar cá fora, sentei-me lá onde tem os santinhos, logo ali tem ali os sofás, assim, vou para ali, que ali tem luz, não, por luz, não. Apeteceu-me sentar ali. E depois estava a ouvir. No grupo dos miúdos estava lá uma planinha, mesmo por causa dos agudos. Ela não era aguda, ela era soprano, ela destacava-se. Mas aquilo ali, tudo sincronizadinho, tudo coisa, eu ainda era para falar a minha mulher, ainda não falei por causa disso. É que cantava forte, mas sem ser os tais gritos que até as crianças, é natural. Ela era uma miudinha, podia ser natural que gritasse para ali, mas não. Era um cantar agudo, mas sonoro, que se ouvia mesmo bem. Podes cantar. A sobrinha do padre. Bom, estamos aqui a falar ao 1h10 e não fomos ao principal, que é o segundo exemplo que eu tenho. Porto, Lisboa. Não. Sim, faça favor de dizer. O que eu digo é que a última vez que eu fui a Lisboa, por acaso foi com um senhor que está aqui ao meu lado, um jovem, à minha ver, um jovem, 88 para 65. Tenho 18 anos. Exatamente. A última vez que eu fui a Lisboa, reparei uma coisa, quando ia no metro, até Carnide, que foi a maneira, desde logo, a maneira das mulheres se apresentarem ao ir para o trabalho. Comentei isso até com o meu diretor, que mora lá em Lisboa há muitos anos, e que ele confirmou que disse, de facto, há um certo exagero. O apraltar, de cada dia que saem de casa, parece um ir para um casamento, uma festividade assim com o Presidente da República, ou algo do género. Parece para um jantar de gala. As próprias pessoas em si, outra vez que eu estive em Lisboa há algum tempo, não sei se é só de passagem, já foi em 2008, mas as próprias pessoas em si, podem ter não, a maioria tem mais nível, por exemplo, que os do Porto, mais nível menos broncos, pronto. Ilusões. Mais posturas. Ilusões. Não sei. Talvez seja menos broncos, mas é aquela, lá está o nível, parece que estão num patamar mais alto, que eu é que sou bom e tal. E a gente fala, por exemplo, muito do Cascais, não fica muito longe, Lisboa. Castias. Que é a coisa que eu não gosto nada, é o, querida, tá boa. E essa porcaria, que eu chamo porcaria, tem-se vindo a lastrar cá para o Norte, sobretudo entre as mulheres, e nos trabalham aos tonfornos. O que é que eu estou a dizer? As pessoas de comerciais, desses departamentos, parece que têm que falar como os que falam em Lisboa. Lisboa, agora vou começar também a falar assim, está a ver? Ai, que você é falar assim, pode... Oh, Eduardo. Como é homem, pode-se pensar outra coisa. E as de Lisboa parece que podem ter mais nível, podem ter o centro, podem ser o centro do país, podem ter mais teatros, mais sítios para trabalhar, mais aqui, mas há aquela postura de eu tenho que falar à rica e tenho que ter uma postura, para já, acho que há muito mais hipocrisia do que aqui. Atenção, em Lisboa vive-se para a aparência. Quem vê caras no... É muito isso, em Lisboa vive-se pelo aparato. E outro exemplo, se eu fores a casa de cada uma dessas senhoras, senhoras entre aspas, ou entre duas vírgulas, tu foges. Porque aquilo é desde que põe o pé na porta da rua. Ou na porta de casa. Na porta de casa. Porque ela tem de passar pelo corredor ou por ali por das outras vizinhas, já tem de vir naquele aspecto. Porque dentro de casa, não sei fazer isto, não sei fazer isto. É um... Salve-se quem puder, mas chegam à rua, parecem as doutoras, e depois a falar como a se... Ai... Finesse, a serem mais que os outros. Eu descrevo os lisboetas, sobretudo as lisboetas, de uma forma. Muita parra e pouca uva. Ou seja, muita aparência e pouca sapiência, basicamente. É um bocado por aí. Porque. Mas mesmo os lisboetas também, embora eles não tenham tanta questão de andar aparautados, mas falam mais do que aquilo que sabem. Bem, temos de pôr aí um parênteses, mais um. Estamos a falar de lisboetas ou pessoas que vivem em Lisboa? Sim, de pessoas que vivem em Lisboa, basicamente é. Porque de lisboetas. De lisboetas. Há poucos lisboetas em Lisboa. Alfacinhas, não é como se chama dizer. Só a partir de há 30, há 40 anos para cá, é que começou a haver lisboetas. Eu já disse isso aqui no programa qualquer. Epá, de onde é que és? É quando falamos sobre as perguntas. Sou do Porto. Do Porto nada, era de Santa Comadão, sei lá. Mas agora é que já vai haver lisboetas. E aquilo é uma marca. E a pessoa, como vive na capital, Lá está, é o que eu estava a dizer ao bocado, a capital onde está no centro do país. É assim, eu falo por uma questão, porque eu conheço os lisboetas desta geração. Ou seja, eu conheço mesmo lisboetas, porque muitos... Porque já que esta geração desta geração, mesmo aqueles que não são lisboetas, pronto, têm essa cultura de Lisboa, mas já vai havendo essa cultura de Lisboa. E eu creio que nós, em Lisboa, ainda vamos no sentido contrário àquilo que é o conveniente. Eu creio que em Lisboa ainda faltam, talvez mais uns 10 anos, para que as pessoas comecem a olhar para trás. É difícil. E outro exemplo, outro característico que eu ia apontar em Lisboa, nota-se muito nos pongos. Nas peças de teatro, nos concertos. Há pouco tempo eu e o Carlos estivemos com a Namora e falamos nisso. Lá em baixo, as pessoas, talvez por terem ou pensarem que terem mais nível, quando estão a assistir a um espetáculo, parece que têm medo de bater palmas. Estão no... Parece que estão ali, no funeral. Há um que bate e depois o outro arrepende-se. Ai não, não vou bater porque parece mal. É aquela coisa do parece mal. Aqui no Norte, chegam quase todos os artistas dizem isso, é quase unânime. As pessoas são mais calorosas e quando têm de se exprimir, exprimem. Ligam-se mais ao palco e aos artistas. Agora em Lisboa não, isolam-se. Desculpa, mais uma coisa que eu considero. Eu fui muito às revistas. E apesar de ser revista onde ia o povo, por alguma razão especial, havia um fulaninho, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, meia dúzia de fulaninhos, que eram colocados em sítios estratégicos do teatro, para, a certa altura, eu ia ao teatro, e eu não ia pagar o balúrdio, com quanto tivesse dinheiro para isso, graças a Deus que ganhava. Mas, se eu tinha possibilidades de comprar um bilhete por 7,500, 7,50€, de pagar isso, em vez de pagar 20 ou 30 escudos, aí eu ia a essas coisas, então já sabia onde paravam os candongueiros a vender esses bilhetes. Claro que eu depois chegava lá dentro, eu não estava a bater palmas nem nada, bater palmas se me apetecesse. Mas havia esses especiais, porque aquilo é uma malta que sempre está ali, parece mal, ai, não sei. Exato, que é o parecer mal. Não sei que vai. Então, esquecem-se ali... é que parecem mal todos os dias quando saem de casa. Não, aí parecem bem. Não, parece mal tanto exagero, mas, como o meu diretor diz, como não, há muitos exato, anos. Mas aí parecem-se bem, entende? Parecem-se bem, mas eles, parece mal. Parece-se bem para eles. Mas para eles não parece mal porque, Lisboa, se parecem bem. Lisboa é uma terra de falsidades. É só ilusão. E depois, o que eu não gosto é que fica como referência, já falei aqui, talvez no programa, talvez neste, não sei. Quando uma vez fui fazer um teste para uma rádio, que é daqui do Porto, é mesmo rádio do Porto, sediado do Porto, feita no Porto, e quando eu comecei a falar normal, claro que ao falar comigo, os ouvintes ao ouvirem aí, nota-se que eu sou cá do norte, nasci no Porto. Caraca. Mas a pessoa começou a dizer, falar como o Castelo Branco. E eu pensei, Castelo Branco, centro, mais ou menos neutro. Não, como o Castelo Branco, o José Castelo Branco, fala toda assim, está a ver. Portanto, numa Rádio Norte, para ser aceito, para fazer noticiário radiofónico, tem que se falar como se fala na moradia. Eu acho que isso é mais desculpa para não te aceitarem, porque eu... Ah, e daí? Não sei, porque eu ouço... Não, não foi. É mesmo. Então, ouve-se o noticiário e é assim. É assim. Uma pessoa, quando está, hoje em dia, quando estás a ouvir rádio, salvo poucas exceções, é difícil distinguir onde é que é a pessoa, porque falam todos como o primeiro. Hoje é quinta-feira, não sabia. Ah, claro. E então os locutores? O chouriço. E então os locutores? É o que eu estou a dizer. Muitas delas. Olha, por exemplo, a que... Essa, o quê? A que vimos na segunda-feira? A comer pão com chouriço? Ou a que estava a falar para os ouvintes? Para os ouvintes. E depois dizem para casa. Vou para casa. E... A maior parte delas. Vou telefonar. Vieram das aldeias. Vieram estudar para o Porto. Para mas outro. Chegam lá ambientam-se. Metem-se nas faculdades. Mas, passado pouco tempo, então, a Madalena Ramos, Helena Ramos, essa também quando apareceu. Agora, você não sabe. A sério? Ai, mas. Nota-se na Fátima Campos Ferreira. Ela é daqui. É Fátima Campos Ferreira, desculpa. Ai, é que diz que o Papa saiu daqui um homem. Saiu daqui um homem, exatamente. Se soube quando o Papa esteve cá há 3 anos, eu vi 16. A Fátima Campos Ferreira disse: parece que o Papa vê 16, sai daqui um homem. Porquê? Quando chegou era quê? Era uma mulher. Mas lá está, a Fátima, no início, na RTP, há 20 e tal anos, notava-se que ela falava um bocado a sonha. Agora é Fátima Campos Ferreira, sabe? É quase Bárbara Guimarães. Portanto, Lisboa, na terra. Ouro falso. É ouro falso. Mas o que eu não entendo, talvez o Joaquim saiba melhor, é... Eu estou muito com a ideia, se calhar não tenho ideia disso. Quando nós estávamos no metro, não sei em que estação é que passámos, entrou uma mulher que notava-se que estava na hora do almoço, tinha almoçado, ia voltar para o trabalho, e ia toda aprautada, ia toda arranjada. E depois eu comentei isso com o meu diretor, isso é normal, eu exagero aqui. Para quê? Para que é que é preciso? Porque essas pessoas são tão... Essa aparência, lá está. Elas têm um pouco mais do que isso. É o caco que é tão curto. O palmo de terra é de praia de um milímetro, o que é? A partir de hoje, Lisboa vai fazer o boicote à Antena Web. Na ideia delas, que não tenham ideia, não tenham nada, para pensar, o que é mais chato da questão? O povinho, mas seja o que quiserem. Uma empregada que vai para um balcão servir clientes, mas que passa ao estatuto de quando vai ela fazer compras, a empregada que está a atender é tratada abaixo de cão, porque a senhora não diz que também ela é empregada de um balcão ali e acolá, mas vai agir como se fosse uma dona do mundo. Exatamente. É assim, eles... Os motoristas, eu falo por mim. Por exemplo, uma pessoa vai ao supermercado, em cada carroçada, só para estacionar ou para passar, e não sei o quê, não sei mais, atravessam como peões, atravessam a bola, tanto que querem saber que haja um carro para passar ou que não haja para ele, como peão. Senta-se ao volante do carro, se vai uma pessoa, ti, já começa a protestar com o peão. Como é? A pessoa, quando está a ocupar um cargo ou uma situação, como cliente, é uma pessoa. Se passa a ser empregada, já se tem de sujeitar o que a outra empregada está a dizer. Eu acho que em Lisboa o que está a acontecer é eles ainda estão a tentar encontrar-se. Nós vemos, por exemplo, nas escolas, aquilo há uma divisão muito radical de grupos. Não é? Por exemplo, há um grupo que são os chungas, há outro grupo que são os betinhos, e nós sabemos o que é um chunga e quem é um betinho, mas lá em Lisboa... Mas ali nos arredores também há outro problema, que é a mistura, há muita gente da África. Não é só da África, é de todas as partes, de vários pontos do próprio país. Que vamos agora ali. E depois, claro, como não, quando eu falo da África, é descendente africano já nascido de cá. Mas há muitos brancos que nunca saíram daqui do território e ainda conseguem ser piores que muitos. Não estou a dizer que sejam maus ou bons, estou a dizer que há um inconformismo. Não, a maneira. Um africano que tenha um filho cá, o filho é lisboeta. Se nasceu em Lisboa, é lisboeta. Sim, é descendente. Mas não deixa de ser. Ou seja, mas não é por ser descendente africano. Mas porque uma pessoa, ele nasce em Lisboeta, nasceu cá. Mas qual é a cultura e a educação que vai apanhar? É a educação da África. Mas isso não tem nada a ver com os africanos. Isso tem a ver com pá, uma pessoa de Bragança, Vila Real, que vá para lá. O descendente do Vila Realense vai ter a cultura... De Vila Real. De Vila Real. Ou seja, não, eu estou a dizer isto no sentido... Eu percebo o que queres dizer. Mas falar nos africanos, um ponto tão crítico, é aquela história das pessoas poderem errar que estamos aqui com alguma opinião racista ou algo assim. Não. A questão não é essa. Da mistura. Sim, a mistura, repara... Porque às vezes é difícil, socialmente, mesmo até os próprios pretos, ou de raça africana, entre as diversas etnias, eles são mais racistas uns com os outros do que com os brancos. E nós com eles, é. Nós uma coisa boa que o português sempre teve, é certo que teve sempre os seus interesses metidos nisto. Íamos numa coisa e já vamos a falar noutra, mas está bem. O portuguesinho, sempre um sítio que chegou, ele misturou-se com a... Já falámos nisso na emissão da história. Agora, entre os próprios negros, está quieto ao preto. Agora, eu noto bem, por exemplo... já está quieto ao preto. Eu, na empresa em que estava, em março de 2011, houve uma reunião entre toda a gente aqui do norte do Porto, Matosinhos, e vários lá de baixo, Lisboa, Oeiras, E notava-se bem quem eram as pessoas do Norte e do Sul. Pronto. Quando estávamos lá reunidos, notava-se bem quais eram as pessoas do Norte e do Sul, o que eu considero um exagero de quem vem lá embaixo. Mas lá está, quem está lá embaixo, qual é a ideia de quem tem de nós? Ah, somos brancos, são uns analfabetos, não sabem falar com as pessoas. Mas a questão, daqui é, eles lá embaixo, em Lisboa e Setúbal, ainda se estão a tentar encontrar. E muito também em Setúbal, porque o grande problema de Setúbal é que Setúbal é uma espécie de suburbana de Lisboa. De Lisboa. E a Almada, então. E então a Almada, a Barreira, estão aí. Não, assim, eu falei de Setúbal, no geral. A mão de obra de Lisboa está toda nessa região. Eu falei de Setúbal, como é que a Amadora, eu quando fui para a Amadora era uma simples freguesia. E era o terceiro centro populacional do país. Era Lisboa, Porto e Amadora, uma simples freguesia. Porquê? Como eu, muitos mais daqui do Porto, emigramos para lá. De maneira que aquilo ficou ali o mundo. Ora, com tantas raças ali. Mas a gente sempre decidiu bem. Quando começaram a vir as colónias africanas aí. Depois, entre nós e lá embaixo, acho que é um dilema porque não há o ideal. Lá embaixo podem ter uma postura mais aparentemente, lá está, civilizada. Cá em baixo são mais, cá em cima são mais direitos e às vezes mais violentos ou mais rudos com as pessoas, mas pelo menos são mais frontais e trabalham. E mais. E depois há aquela ideia, que não é só ideia, na minha opinião, cá em cima trabalha-se mais e lá em baixo parece que se faz mais. Lá em baixo, vão para o emprego. E aqui também já se vai. Lá em baixo é o emprego, cá em cima é o trabalho. Aqui já se vai fazendo isso. Mas por alguma razão. Qual era a capital do trabalho? Qual era? E agora já nem tanto. Porque agora não há trabalho. É o Porto? Era. O Porto era a capital do trabalho cá em Portugal. Os trabalhadores, era tudo, a força toda era aqui em cima. Lá em baixo o que era? Era aqueles, como se chama, os terciários, o que é? O setor terciário. Sim, os serviços. Os serviços. Era só serviços. Era... Aliás. Funcionalismo público, as águas coisas, as eleições. Coitadinho, vou passar a trabalhar 40 horas por dia, por semana como os outros. Coitadinho. Mas quando eles vinham reformados, ganhavam por inteiro. Nós, com 80% do que estávamos a ganhar, nós andávamos ali 40 anos a trabalhar, 40 anos pelo menos, e quando chegávamos à reforma, vinhamos com 80% do que estávamos a ganhar. Aqueles que trabalhavam 20 ou 15 anos, vinham reformados com o ordenado por inteiro. Porquê? Eu não sei. Então Lisboa foi... Eu sou de Santa Coma do Bispo. E vou para Lisboa e arranjo lá um tacho. Digo ao meu primo, primo, anda que vens para cá. Ou tiro... Aqui, nós temos aqui o hospital, um exemplo, aqui o Santos Silva. Aquele pessoal de serviços, que andam a levar recadinhos daqui ou ali, ou lá, não sei o quê. Os estafetas. Sabes de onde é que são? Da prisão, não sei. Se é. Carlão, que é ao pé de... Na casa da Celina, em Lisboa. Ah. São quase a Celina, porque é que vem, ia lá muitas vezes, não sei o quê. Vai lá com umas folhadinhas. Porque essas pessoas dos serviços... chegam a mandar mais do que os da secretaria e do que os próprios médicos. Elas é que mexem ali os papéis, onde tem a minha prima, assim, então ela que vem aqui. Fazem os desvios. E ela vem e tem logo consultas e tem logo isto, tem logo aquilo. Mais coisas, Carlos Bonaparte? Eu acho que, resumindo, entre Lisboa e Porto, o ideal é Coimbra. Acaba por ser a mistura. Não é ideal, mas... Acaba por ser a mistura das duas coisas, do melhor das duas coisas. Na dose certa. O centro entre Lisboa e Porto é Pombal. Sim. Agora, Coimbra. Eu fiquei, por exemplo, admirado quando fui lá. São 120 km. Deixar. Com quem eu estava, deixou o carro assim num sítio qualquer. Aqui não roubam. E ela. Aqui não há roubos. E soube de um roubo esta semana. E ela diz que em toda a vida foi a primeira vez que houve lá um roubo lá na zona onde ela mora, onde ela trabalha, não sei o quê. Foi a primeira vez que ouviu falar de um roubo lá. Mas lá chegam os tempos como um roubo. Mas ainda desculpem, ainda vou só dizer mais uma. O portuguesinho, o portuense, foi sempre um mãos abertas e uma boa caçã. ou quem sabe, com os seus padrões, que são naturais, não são com mal intencionados, são porque já entraram na linguagem do povo e a voz do povo é a voz de Deus. Porque o que tinham a dizer, dizem, são cais arcas encoiradas. Conclusão. O povinho cá do Porto era amigo do meu amigo nos tempos antigos. Nos tempos antigos. Hoje já está abandonado como Lisboa, já está tudo estragado. Já não há o bom, já não há o mau, já... Está tudo estragado. Ainda não tanto, mas já está mais próximo. Já, ou seja, já esteve mais longe, já foi já houve um fosso maior entre Lisboa e Porto. Se bem que cá está, é assim, Lisboa... Vamos ver, Lisboa há 30 ou 40 anos atrás também não era aquilo que é hoje. Portanto, era mais organizada em termos populacionais. Bah, 30 não digo, mas talvez 40, 50 anos. Era mais organizada. Era mais enfim, né, se compara em termos de indústria, não havia nada como há agora. Mas ao mesmo tempo era uma cidade mais... era uma Lisboa mais Lisboa. Por isso é que há todo aquele tradicionalismo. Porque havia ali muitas raízes, não é? O que aconteceu com Lisboa foi, pronto, e o que está a acontecer aqui no Porto é que Lisboa já está cheia, não é? E as pessoas começam a ir para o Porto. Não, Lisboa não está... Lisboa foi também para os arredores. Sim, exato, mas interessante. Foi o que o Porto fez, o Porto como estava... O Porto ainda tem uma agravante, é que o Porto está rodeado por uma circunvalação que corre desde a Foz do Douro até o Freixo, até aquilo. E ficou. Foi tudo ocupado por indústrias, escritórios, isto e aquilo outro. As pessoas que moravam no Porto e que eram portuenses ficaram desenraizadas. Perderam as suas raízes. Então foram para Matosinhos, ou foram para Maia, ou vieram para aqui para Gaia, ou foram para Valongo. Quer dizer, dispersou-se e perderam aquela característica mesmo própria da gente do Porto. A globalização. Ora, eu há um bocado queria dizer essa, mas essa palavra já está tão... É tudo globalização que eu não... Foi muito original, eu. Vamos embora, né? Após uma hora e 32 minutos. Eu acho que sim. Eu acho que sim, já chega. Com quanto intestino desse pano para mangas, mas é engraçado. Para os dois ouvintes que ainda assistiram. Mas é engraçado, nós a dizermos que agora decidimos ser uma hora e meia, e assim foi. Foi eu que disse primeiro, atenção. Vocês dizem uma hora, mas vamos para a hora e meia. Hoje, porque quando falamos, já vi que não podemos falar mais sobre Portugal, porque assim, no geral, não, nunca mais temos. Os nossos temas são de tal maneira abrangentes. Que nem que fosse uma tarde inteira aqui. Ah, é? Abrangentes. Então, para a semana, vamos falar sobre o caminhar de um caracol. A ver o tema abaixo disso. Boa, porque assim, ainda ontem estive a ver caracóis. Os caracóis a andar, está bem. Isto. Não, não vi. Podemos fechar com uma frase que o Joaquim disse há quase uma hora e que poderia servir para o final, um final bonito, que é: o povo portuguesinho, no geral, é bom. Não é? Somos todos muito bons. No geral, e na sua essência, somos todos muito bons. Somos bons. E tanto assim é que nunca houve nenhuma... Ia dizer uma coisa, mas é mentira. Lembrei-me que eu como tempos, em 1900 e tal, houve. Conclusão. Mas somos amigos do nosso amigo, mas também quando somos inimigos, também somos inimigos. Muito boa tarde e até 2 a 8. 7. 2 a 7 dias. Não, 2 a 8. 2 a 7. 2 a 8. Não, uma semana tem 7 dias. Estás a contar de hoje a 7, sábado, domingo já é o 8º dia. Então os professores. Exatamente. Então os professores. Domingo é o 8º dia. Os professores todos que me ensinaram. Todos aqui. Está tudo mal. Não, olha uma coisa. Domingo. Há duas maneiras. Não, está bem. Não vamos lá outra vez. Espera aí. Não, já que 1 hora e 34 também chega a 1 hora e 36. Então. De hoje ao próximo domingo. Já contar com hoje. Ah! Domingo, 8 dias. Segunda, terça, é quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Porque é de um domingo ao outro. Foi domingo. O que eu no outro dia, quando tivemos outra vez esta conversa, disse ao Nuno. Portanto, contando com o dia em que se está. Exato. Claro, quando tu dizes porque, de hoje a um dia, quando é que vai ser? Vai ser hoje ou segunda-feira? Tu não dizes de hoje a um dia? Mas de hoje a um dia, é quando? Mas se disseres de hoje a um dia, são 2 dias. É domingo e segunda, porque não, hoje é um dia de distância, que é amanhã. Não, mas quando dizes hoje... de hoje à amanhã... Ah, hoje vamos já preparar a tareia. Ah, está bem. Muito olha, tem isso muito bom. Só ainda ontem vi o Clint com a ganhar. Eu volto no dia 12 de maio e acho que o Carlos também, não sei. Eu volto de hoje a 8 dias... A 7. No dia 12 de maio. Sim, porque 5 mais 8 dá, 3, dá 12. A contar com o dia de hoje, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dá 8, sim senhor. Exatamente, bem visto. E bem, até logo. Tá, bom fim de semana.